sem ovelhas, juntas num aprisco. Eram sem ovelhas que a amante cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 lhe deixou no aprisco, e pelas montanhas a buscar foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pois logo em seus ombros e ao redil voltou. Esta mesma história volta a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão. Mas ainda hoje o pastor amado chora tuas feridas e quer te salvar. As 99 deixou no aprisco, e pelas montanhas a busca-la foi. A encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pois logo em seus ombros e ao redil voltou. Curou suas feridas, pois logo em seus ombros e ao redil voltou.